esteve presente em todas as épocas da humanidade. No Egito Antigo eram os hierofantes, os pitons ou pitonisas. Vamos ver na Grécia os oráculos, eram os médiuns. Quem é que nunca ouviu falar dos oráculos de Delfos e de tantos outros lugares? Vamos ver na Roma as sibilas. Vamos ver no judaísmo os profetas, eram médiuns. Vamos ver nas tribos indígenas os xamãs ou pajés. Vamos ver na Índia os rishis. Vamos ver os bruxos sendo queimados na Idade Média. Então Kardec vem para nos trazer a lógica, a razão, o bom senso. E no momento do seu funeral, diz Camille Flammarion, o maior astrônomo da França em sua época, chama-o de o bom senso encarnado. Nós temos várias passagens. Ele apagou-se tanto que nós temos poucas notícias. Mas há uma carta. Há uma carta de um dos melhores amigos de Kardec, Alexandre Delaunay, que compartilhava com ele, inclusive, de suas viagens, que escreve um ano depois, após sua morte, em 1870, quando transferem o seu corpo, que havia sido inumado no cemitério de Montmartre, para o Père Lachaise, que é o cemitério mais famoso da Europa, certamente, onde grandes nomes da França estão sepultados, onde está lá o seu dólmen, no estilo druida, um presente dos belgas, dos espíritas belgas. Ele vai e escreve uma carta mostrando vários detalhes da caridade que Kardec tinha. Primeiro, aquela sisudez dele, meus amigos, era das fotos da época. Nós não tínhamos flash, nós não tínhamos câmeras modernas, digitais, não. Era com aqueles flashes de magnésio, um negócio que explodia. Quando não assustava a pessoa tinha que ficar bem séria. E era a feitura, ninguém fazia, era a hipocrisia da época, todo mundo queria aparecer sério, porque a igreja não admitia nem brincadeira, não é? Então, assim, entre aspas. Mas, é aquela sisudez, mas Kardec adorava receber os amigos para jantar durante os fins de semana. Era uma pessoa simples, brincava, gostava de teatro, gostava de música. Então, vamos ver um Kardec diferente. Vamos ver também esse homem também simples, ajudando, mesmo com dificuldades, pessoas passando necessidades. Várias vezes ele ajudou muitas pessoas. Ouvindo falar, por exemplo, que uma pessoa adepta, que era simpatizante da doutrina espírita, estava sem carvão, sem lenha para acender a lareira no momento do inverno, tendo que arrancar coisas da sua casa para atear fogo, padecendo frio. Ele manda uma coleção completa de todos os livros espíritas e também um saco de moedas de ouro, dizendo, da parte dos bons espíritos. Não se identifica.